tempo se rasgou e o céu escureceu. Soldados apavorados, porque a terra tremeu. Três cruzes lá no alto, três homens diferentes. Dois eram culpados, só um era inocente. Um soldado em sua carne, uma lança transpassou. Saiu sangue, saiu água do inocente Salvador. Sepultaram o inocente, uma guarda foi montada. O seu corpo e suas vestes poderiam ser roubadas. A pedra tão pesada, o anjo da porta tirou. Os soldados viram quando o inocente ressuscitou. Os lençóis ali dobrado, o túmulo não o prendeu. O inocente condenado era o Filho de Deus. Eu era o culpado, ele era inocente. Pra mim era a cruz que carregou humildemente. Chicotadas que levou eram pra ser em mim. Sua carne foi rasgada, suportou até o fim. A coroa que ele usou tinha outro endereço. Era a minha cabeça e ele pagou o preço. Eu estava condenado, minha briga ele comprou. Eu que era odiado, hoje ele me amou. Chicotadas que levou eram pra ser em mim. Sua carne foi rasgada, suportou até o fim. A coroa que ele usou tinha outro endereço. Era a minha cabeça e ele pagou o preço. Eu estava condenado, minha briga ele comprou. Eu que era odiado, hoje ele me amou.